Senhor, tu abençoaste Noé, dizendo: frutificai, povoai a terra. Todo ser vivo sob o céu a viver, em tuas mãos, Senhor, eles estão a crescer. Ó Deus de aliança, és nossa esperança. Com o arco nas nuvens, trazes confiança. Nunca mais o dilúvio a terra destruir. Tua fidelidade, Senhor, nos faz prosseguir. Teu pacto eterno entre nós estabelecido, um sinal no céu por ti é garantido. Quando as nuvens vêm e o temor se levanta, teu arco resplandece, nossa fé se levanta. Ó Deus de aliança, és nossa esperança. Com arco nas nuvens, trazes confiança. Nunca mais o dilúvio a terra destruir. Tua fidelidade, Senhor, nos faz prosseguir. Bendito seja o Senhor, Criador de tudo. Em ti confiamos, em meio ao tumulto. Nos dias de Noé, tua mão foi fiel, e hoje nos guardas sob o teu céu. Noé, homem de fé, soube te ouvir, com seus filhos juntos, prontos a servir. Sem e Jafé em amor se uniram, na honra do Pai os laços firmarão. Ó Deus de aliança, és nossa esperança. Com o arco nas nuvens, trazes confiança. Nunca mais o dilúvio a terra destruir. Tua fidelidade, Senhor, nos faz prosseguir. Ó Deus de aliança, és nossa esperança. Com o arco nas nuvens, trazes confiança. Nunca mais o dilúvio a terra destruir. Tua fidelidade, Senhor, é nosso porvir.